Só para decolagem. Nível que cruza no momento. Passando. Bravo, que Luiz, que no solo aos 4-1, autorizado backtrack, ao estacionar, frequência livre. Esquerda 075, informará o estado no localizador. No 4-1. Desça para 3 mil pés, no 4-6. Confirme ajuste. Ajuste no 09, desça para 3 mil pés. 3 mil, 109, graças. Confirma, Butan 3804, senhor. Butan 3804, autorizado pouso, pista 90, vento 160 graus, 099, QNH 1099. 1099, está livre o pouso, dá no 0, Butan 3804. Então, 3895, após o pouso do Airbus da companhia, autorizado a alinhar e manter pista na zero. Após o pouso da droga, alinhar e manter na zero, 3895. Da TAM, reduz a velocidade para 2-1-0, nós. 2-1-0, nós. 3-1-4-4. Pistão a 0, vento 150 graus, 089, QNH 1-0-9. Aqui o nível que eu cruzo no momento. Ok, certo. Então subiu para o nível 105. Uno 21, decimal 9. Motor 219, TAM 3804. TAM 3895, autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 089, QNH 1099. LED, inicialmente a poli, posição 01. Alfa. Porta SSR, também posição 01, TAM 3804. Autorizado até a pole position, 3804, ingressa Juliette para a pole. Afirmativo, ingresso na Juliette para o portão 01, TAM 3804. Força aérea 1443, está na escuta do solo? Para o ingresso, Mike Echo Delta. Bom, Mike Echo Delta, confirme, sobrevoa até Itapuã e retorna, é isso? Afirmativo, senhor. Ok, reporte para o regresso, Mike Echo Delta. Reportará para o regresso, Delta. Delta, manterá presente proa. Manterá presente proa, o TAM 3144. Aguarde. Decolado aos 36, chame controle na frequência 120 decimal 8. 208, obrigado, 3895. Controle, boa tarde, está 3895 decolado, 1700 para o 340. 3895, ação de identificação. Sua para o nível 340, perfil da EL, 3895. 340, da EL, está 3895, perfil mais direto, lenda. 0, vento 1970 graus, 09 nós, QNH 1099. Iniciando 4 horas. 9 das 4, sem identificação, autorizado chegada a mais, inicialmente para o nível 050. Estou o time 10019, vigilante. 10019, o altímetro, é a descida para 5 metros proa, na descida mar, em voo 1924. Vai atingir o 070, 1754. 3144, desça para 4 mil pés. 4000 pés, o TAM 3144. Ajustado, MIG-D e 20. 109. 19. Voo no 754, desça para o nível 050. 050, 754. Fala, Mike, Eco Delta, prossiga. Para o regresso, senhorita. Mike, Eco Delta, autorizado o circuito pela direita. Pista 107, reporte baixar o travado. Voltar a baixar o travado, final 107, com Mike, Eco Delta. Romeu Tango Golf é trem, transporte enfermo? Confirma, Serra November de Tango Romeu, Itabuna. Confirma a rota, a radial ideal de saída. Ciente, então, autorizado a Salvador Piritiba, rota direta, inicialmente restrita ao número 10, ingressa corredor Axé, decolando da 17, curva direita, ingressa corredor Axé, restrita ao número 10, restante da subida até o nível 105, coordenação com controle Salvador, que opera na frequência 1208, o Romeu Tango Golf no pátio 4, confirma? O transponder, o código 5116, confirme o PLB? Autorizado o acionamento, chame torre para táxi e decolagem, o Tango Golf. Estreia sua identificação, autorizado chegada a mais, desce inicialmente para o nível 070, ajustou o altímetro no 09. 070, 3288. 3144, desça para 2000 pés, reduza para aproximação, informe o tráfego à sua frente, 6.8 milhas, aeronave do campo da Força Aérea. Reduzindo o TAM 3144. 754, desça para 3000 pés. 3000 pés, 19, 754. Salvador, estou passando de Jet Quebec Kilo. Consigo, Jet Quebec Kilo. Jet Quebec Kilo está pronto para o lançamento. Fez a coordenação com os tráficos locais, Juliette Quebec Kilo? Positivo. Quebec Kilo, informa pronto para a descida. Grato. 1974, voo direto Duna, voo 1974. Direto Duna, 1974. 3144, localizador. Afirmativo, estabilizado, passando Duna. Complete aproximação, chame 2895, com pouso. Obrigado. 1754, desça para 2000, informe o localizador, voo 1754. 2000, vai reportar localizador no 714. Força Aérea no 4, no 6, pouso autorizado, vento 150 graus, 109. Pouso. Muito bom dia, tá 3144, próximo a 2 milhas externas. Tá 3144, continua a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. QNH 109. Baixado, travado, guardará. O altímetro no 019. 348, velocidade de cada. 1959. Confirme? 195. Condições de manter a presente velocidade até Duna? Ativo. Força aérea 1496, no solo 42, livre à esquerda, ao estacionar, frequência livre. Passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-2325, tá 3895, obrigado, Gonçalo. Voo 924, desça para 2000 pés, ajustou o tímido no 09, forma o localizador. 2000 pés, ajustado no 09, formado localizador 1924. 089, CNH 1099. Livre pouso, pista 10, TAM 3144. 295-109 mais 8, corrigindo o nosso BOB, é 101 na borda. 101 na borda. São Restaurador, cordial, boa tarde, 1714. 7 no 4, altímetro no 0 no 9, vento 1,40 graus 8 nós, número 2 para o pouso, aguarde para sair. 1714, 1719, aguardando. Frequência livre, boa tarde, Eco Delta. Escuta, prossiga. Atenção para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, força aérea 348. Esquerda 040, 348. Descendo para 060. Bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 090, inicialmente ajustou o altímetro no 0019. Adeus, descendo na Mare, 090, sua identificação, 1069. Canto 283, desça para nível 050. Confirmando no 600, Canto 3283, desça para o nível 050. 050-3283. Oxalé 6330, desça para o nível 070, reduza a velocidade para 2109. 070-2109, reduzindo. Controle, Juliette Cabequilo. Prossiga. Juliette Cabequilo, vou fazer um 360 para o lançamento por ter ficado alguns paraquedistas na aeronave aqui. Gente, forma pronto para o lançamento. Tá. 741, boa tarde, eu atingi, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, minha mãe, campeão. Tanto 3283, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 050, limitado localizador, 3283. 050, Tanto 3283. Afirmativo, portão 11 do Pátio 1. Posso, autorizado, alinhar e manter. Faz a passagem do tráfego, alinhe e manter, né, acesso para... Matei 060, no 348. 348, desça para 4000 pés. Ajuste no 09. Para 4109. Chané 6330, desça para o nível 050. 050, né? 330. 1600, desça para o nível 060. 060. Correção, alinhar e decolar, pista 17, 140 com 10, Romeu, Tango, Golf. Vamos, Salvador, boa tarde, bom dia. Boa tarde, vai direto em área, 7.1, Fortaleza, vai ser 3.3.0, informação na minha. Ciente, 6721, não confirma? Imagina. Ainda não tenho o seu plano, para qual horário o seu plano? Hora que sair de carro, a gente vai adiantar o nosso posto mais. Ó, capa, assim que aparecer aqui eu chamo pra quatro. Sim, 4, solas 4, 8, direita via Fox Trot, 1219. Zona 741, 91, 40 graus, 19, decolagem está autorizado. Bom, está autorizado o EV 741, desse lugar. Senhor, boa tarde, 1754. 1754, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa Juliette, boa, 758. 58, atingi, mantenha 4 mil pés. Esse daqui é 2 mil, pro 348? 348, desce para 3 mil pés. Para 3 mil, 348. Pesulo 19, rota, 330 nível. Momo, transição frota saída, decola da 10, curvando à esquerda, código 5432 e o controle no 208. Autoridade portaria 0, Momo Prata, 19 aerovias. Decola 10 por esquerda após, 5432, depois, 10, 18, controle 5432, o transponder, confirmando a posição do pátio. É, posição número 4, o transponder 5432. 5432, controle 208, cotejamento correto, web 56721, chama pronto no portão 04. Camarada, obrigado. Nada. Gol 1924, passa externo, trebaixo, travado. O... Deixa com referências visuais, falta cruzando 025. Ok. Pouso 910, baixo travado, gol 9924. 6741, decolado 50, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado. 283, Datan, curva direita, proa 065, informe estado, localizador, 3283. 2065, 3283. Voo EB 6741. Contato radar na decolagem, suba para o nível 340, perfil da EL. 340 da EL, pode voar Leda? Oi, Leda. Obrigado. Jeep 5490, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, antena 2545, boa viagem. Centro Recife, 12685, 2545, uma boa tarde. O 4463 na escuta do controle? Meu Tango Golf, confirma para o ideal para o destino? Ah, ideal para o destino é 323, Romeu Tango Golf. Recente, mantenha o corredor a cheia inicialmente. Mantendo a cheia inicialmente, recente meu pé, Tango Golf. Salvador, é o passaredo 2230. 2230, autorizado chegada a mão, desce inicialmente para o nível 060, justo o altímetro no 09 de manhã. Somente 060, depois 2019. Passarendo 348, curva à direita, proa 140, informe estável. Puxando a 6330, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantendo a proa e mantendo 50, 0, 50, 6330. 348, desça para 2000 pés, informe o lock. Para 2000 pés, informará. Estabilizou até 3283. Complete a aproximação, chame 2, 108, 95, bom pouso. Cumprindo a sequência? 10895. Tá, gente. 1697, ação de identificação, autorizado chegada a bomb, desça inicialmente para o nível 070, justo altímetro no 09. 6330, desça para 3000 pés. Para 3000 pés, 0330. 060, 600. 283, continua a aproximação, aguarde, pista no 0 livre, altímetro no 019, 160 com 10. Aguarde, autorização para o pouso. Guardando. 1924, solo 53, direito 29. 348, complete a aproximação, chame 2, 108, 95, bom pouso. 2895, grato. Voo 1600, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Mantenha proa, 1600. Oceania 6330, inicie redução para aproximação, curva direita, proa 060, informe estável. Oceania 6330. 060, portaria estabilizada no lock, Oceania 6330. Desça para 3000 pés, Oceania 6330. 6605. 3605, tenho aqui o seu plano. Aguarde um minutinho, número 1 para a corte. Não entendi. Botão 348. Reporte o marcador externo, baixar travado. 348. É o Leda Bridge. Obrigado. Localizador, Oceania 6330. Aproximação, desça para 2000 pés, aguarde transferência de comunicações 6330. Cliente 6330. Através para o da Lava, modelo número 2. A 3283, no solo 56, direito, 129. 219, a 3283. Você quer um texto aqui, marca distante, ele é só travado. VIP checado, pista 10 livre, o vento 150 graus, 89, pouso autorizado. Força é 1348. Deixa aqui, 15 pontos. Então, 03. Alfa Juliette, portão 03. 3605, cópia. Pois não. Congonhas 360, volta conforme o plano, vídeo, piso Zulu no meio, trava o hotel Zulu, decola no zero, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, aporte, Leda, voa bridge, 5412, o transponder, controle 120.8. Oceania 6330, estabilizada no localizador. 6330, Avianca, Oceania, sede do tráfego, número 2 para o pouso. Tráfego 7, um Tucano, Força Aérea Brasileira, uma sinal aproximada de 2 milhas e meia. Reporte marcador externo, agora numeração para o pouso. 1019 no altímetro, 150 com 10. Gente, reportaremos no externo. Ou 6330. Para o nível 050, disponível altímetro no 019. Identificou, 050, chegada a mar e 1019. O 322 fala que não atista, está dando 1029. Ok, ciente. Romeu Tango Golf, sua para o 025. Romeu Tango Golf. 025, Romeu Tango Golf. Cruzão 90F6741. 6741, passa nível 190, chama o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 5-3325, obrigado. Passando externo, baixado e travado, Oceaneiro 6330. Gente, continua a aproximação, tráfego cruzando a cabeceira no momento, agora a liberação 6330. 600, desça para 2000 pés, já no localizador? Localizador, seu 2000 descer. Complete a aproximação, chame 2895, composto. 14895, boa. Celeron 348 no solo 59, liberou a esquerda, estacionar a frequência ali, pode manter essa frequência até o corte. Oceané 6330, pista no zero, livre, pouso autorizado, 160 graus, 10 knots. Pouso autorizado, 6330. Passaria 2230, pode descer para 2000, não reconhece? Desça para 2000 pés, que na gama 019, livre LS, porta estabilizado, passaria 2230. A 2000, livre interceptado, chamaria estabilizado. Aquilino 025, Romeu Tango. Livre acessão, nível de voo 105, Romeu Tango Golf. Livre 105, Romeu Tango. Gol no 697, desça para 3000 pés, esquina gama 019. Gol no 600, controle. Estado Vitória 360, rota aqui para o 50, decola 10 com a direita, descida da Euleida, pós-Leida voa Yields, intercepta a aerovia. 50 no 7 transponder, controle em 20.8. Guardando no 600. 0 para a Euleida, após o 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Só confirmando o transponder, 5417. 5417, portão 9, chame quando pronto, posicionar. Mano Souza, zona 635, Roberto Agol. Boa tarde, com 754, autorização para Tina Grande, a gente tem que na posição 08. 30, solo 01, no direita, 12, 19. 19. Salvador, boa tarde, Oceané, 6330, litrão, instruções. 6330, bem-vindo, Alfa, repórter da Juliette. Obrigado, Alfa, repórter da Juliette. Sirena 1431, proscópio.